Só que ele escutava seu programa e eu passei a escutar. A partir do momento que eu comecei a escutar o seu programa, eu não parei mais. Daí então, eu fiz a novena pelos desempregados. Meu marido estava esperando uma proposta de emprego, estava aguardando, no entanto, já fazia 6 meses. Eu comecei a novena e falei para ele assim: a semana que vem você vai ser chamada para trabalhar. Você vai ser chamada para trabalhar. E em nome de Jesus, ele foi chamado. Vai começar hoje, quarta-feira. Hoje, que é dia 7/5. Obrigada, Jesus, por todas essas graças recebidas. Como é bom ter Jesus ao nosso lado. Amém. Amém, filho. Me emociono com você também. Ah, meu Deus. Obrigado, Jesus, por essa fé despertada nessa filha. Geralmente a gente escuta que é a mulher que evangeliza o marido, né? Aqui foi o contrário. Deus é bom e sua misericórdia é infinita. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não só de pão. O evangelho de hoje, João 15, 9, 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante como Jesus fala do amor. Perseverai no meu amor. Jesus amou muito. Quantas vezes Jesus disse: eu amo o Pai, eu amo e por isso eu vos amo. Sabe que é interessante perceber essa relação de amor de Jesus para com o Pai. Se pelo menos tivéssemos um pouquinho mais de amor, amor para com Deus e deixar-nos amar por Deus, conseguiríamos amar mais o próximo, ou vice-versa. Mas seja um, seja outro, o mundo carece de amor. Você pode perceber, às vezes a gente encontra pessoas altivas, duras, fechadas, mas você percebe que atrás de tudo isso tem uma carência, um amor latente. Nunca fique na fachada, viu? Nunca se feche ao amor, tanto de Deus quanto do próximo. Mas fique com a palavra de hoje, um amor permanente, constante. Senhor, nos amais tanto, e o teu amor é tão grande que nos faz confiar na tribulação. E quando estamos tristes, é teu amor que nos sustenta. Senhor, Eu me lembro aqui daqueles apóstolos que disseram: a quem iremos, Senhor? Onde vamos? Se só tu tens palavras que alimentam. Quando estou triste e me pego a pensar as coisas da vida, Ele vem consolar. O amor de Deus traz a esperança de um dia. Esperança de um dia melhor. E sigo o caminho sem desanimar. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço as graças de Deus. Porque Ele dá força, Ele anima. Ele dá forças pra lutar. Ele é o caminho que devo seguir. Porque a vida é recomeçar. Porque a vida é recomeçar. Alô, meu grande amigo Padre Reginaldo. Quem tá falando aqui é o Daniel. Eu queria agradecer ao Senhor pelo carinho, pela dedicação ao meu trabalho e pelo reconhecimento, acima de tudo, pelo convite que me fez algum tempo atrás. Mas com o maior prazer do mundo, estou participando dessa canção com o Senhor, viu? Parabéns pelo seu projeto de vida, parabéns pelo trabalho que você realiza em Curitiba, aí no estado do Paraná. Enfim, obrigado pelo carinho, viu, Padre? Felicidades, muita saúde, muita paz. Continue aí com a sua missão divina aí, que é muito bonita, tá? Felicidades. Quando estou triste e me pego a pensar. Foi uma música que marcou, viu? Coisas da vida, Ele vem consolar. Me traz a esperança de um dia melhor. De um dia melhor. E hoje é quinta-feira. Vamos buscar dias melhores da presença de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por esta hora da misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, pelas graças que são derramadas, pelas bênçãos que são dispensadas. E abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.